A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Humilhação. Essa faca de dois gumes que, ora, nos enche de prazer, né? No momento em colocar ali no nível do esgoto um sujeito que muitas vezes é até um grande amigo, mas ele tem que ser exposto, né? Ainda mais na frente de um maracanã ali de sádicos, né? É sempre bacana expor alguém ao ridículo, verdade. E outra hora pode nos deixar com a face incendiada de vergonha depois que a gente tem as nossas piores fragilidades, geralmente escancaradas por uma horda de filhos da puta, né? E nessa dicotomia, né, de fuder e ser fudido, a gente pode voltar no tempo e resgatar uma fase que passávamos no fim ali das nossas adolescências, quando não era nada salutar ser um completo idiota. E essa fase em questão é que estamos falando é o nosso debut ali no ensino superior, ou seja, os trotes na faculdade. Walter Rezende, você sofreu trote? São cenas de humilhação em um trote na Grande São Paulo. O jovem que acabou de entrar na faculdade de medicina é obrigado a ficar com o fígado de boi estragado na cabeça. Como eu já disse aqui nesse podcast, eu entrei na faculdade ali de maneira tardia, né? Já tinha meus 20 e tantos anos. E se eu disser que eu fui trollado, é assinar um atestado definitivo de estupidez, né? Também não, né, cara? Molecada de 17 anos se zoando. Mas me lembro como os calouros eram tratados e atesto que os trotes não ofereciam nenhuma dignidade para os iniciantes ali na universidade. E tinha os trotes tradicionais, né? Do tipo encher a cara do bicho de guache, né? Isso. E fazer o maldito mendigar ali nos semáforos da cidade, pra depois a gente converter as moedas arrecadadas em cerveja, né? Sim. Matar formiga a gritos também, não é? Verdade. É um trote bem popular, você pedir pro calouro gritar pra uma formiga até ela morrer. Isso é óbvio que não acontece. Desenhar também uma prancha de surf no asfalto, né, com giz, e pedir pro bicho surfar no meio ali da manobra, baldes d'água são derramados no imbecil. Também tem um bem popular que é pedir pro calouro ficar gritando pro bueiro o nome das tartarugas ninjas, né? Donatello, sai do buraco! Tudo isso aí. Obviamente me recordo de todos esses também, mas comigo eu também não fui trollado, porque a minha garota na época, ela já fazia faculdade na mesma faculdade que eu adentrei. E ela adotou um bicho. Não, eu ia lá direto buscar ela e eu já fiz uma camaradagem com a galera da classe dela e tal, então eu já conhecia. Você se passou por veterano. Exatamente, eu passei por, no primeiro dia, lá estava eu junto com os veteranos, trolando a galera toda ali e, obviamente, raspando algumas madeixas. Nada mais bacana do que você pegar um cabeludo, porque o cara, ele tá meio que no desejo de ser trollado também, né? Tinha muito disso, não é? Você observava isso também? Tinha gente que queria mesmo ser zoado e tal, acho que pra se integrar ali, né, no meio da... Mostrar pessoas. Pro pai e pra mãe, né? E o mais bacana de tudo isso era você raspar a cabeça de um cabeludo qualquer. Olha, confesso que eu fiz mal. O interessante é que até hoje, né, a mola propulsora do trote é o sentimento de vingança. Pois ao entrar na universidade, o calouro sofre dias de cão sarnento, né? Aí quando ele entra no segundo período, ele vai querer descontar tudo que ele passou, né, numa outra pessoa que ele nunca viu na puta da vida dele. Geralmente, os maiores troteiros são os caras de primeiro ano mesmo. Exatamente. Aqui, né? Porque aí depois o estímulo do veterano ali no trote é o alcoolismo e o sexo, né? Pois ali no terceiro período em diante, os veteranos esquecem a vingança e só pensam em encher o rabo de cana e comer as bichetes, na verdade. Eu acho que um outro grande temor de se passar pelo trote era o de ter ali os seus cabelos raspados, como eu falei, né? E era uma maneira covarde, inclusive. Ou como acontecia, se juntava ali vários veteranos para segurar o indefeso bicho, geralmente com óculos fundo de garrafa, e daí passavam a máquina bem no meio da cabeça fazendo um moicano invertido. Isso é terrível, né? Verdade. Agora, fazer isso com o calouro da USP ou da Federal do Rio de Janeiro, a gente até pode entender. mas desprover um jovem de suas madeixas, principalmente um ali de alguma universidade mequetrefe, que tá cheio por aí, a gente acompanha em cada uma das esquinas, é de um fracasso sem precedentes, porque hoje o trote não faz mais sentido nenhum. Afinal, para se entrar em uma faculdade, é só saber assinar e ter o nome limpo no Serasa. É, né? Verdade, o trote é ali para você comemorar o seu ingresso suado numa grande instituição de ensino. Agora, se você entra numa faculdade paga, que qualquer um entra... Não, pra que ter isso, cara? Você, que sofre trote numa dessas faculdades da McDonaldização do ensino aí, exato, você é um idiota. Você é um imbecil. Vezes dois. A ouvinte Ludmila Berlucci nos contou por e-mail que passou por um coma alcoólico durante o seu trote. E a mãe dela teve que ir buscar chorando no pronto-socorro da Santa Casa. O Ricardo Oliveira ficou sabendo sobre o nosso tema na nossa fanpage lá no Facebook e nos falou que por conta de um trote violento que ele cometeu ali nos anos 80, Alexandre, trote esse que ele fez um calor arrebentar a cabeça andando de bicicleta com os olhos vendados, ele acabou preso. Olha. Ele foi em cana e disse que ficou uma semana lá detido. E diz que nessa detenção dele, aí ele foi bicho, né? Na cadeia. É, cara. Os veteranos da cadeia fizeram ele dormir com a cabeça do lado da privada. E toda vez que o cadeieiro ia mijar, respingava a urina na cara dele. O ouvinte Edson Sotomayor nos falou que quando entrou na PUC no Rio de Janeiro, fizeram com ele um trote épico. Amarraram as mãos dele em um para-choque de fusca, com os olhos vendados, e arrancaram com o carro. Nossa, cara. Só que antes disso, os veteranos tinham desamarrado a corda do carro, né? E o Edson saiu correndo atrás do carro pra não ser arrastado pelo asfalto. Imagina ele vendado com as mãozinhas amarradas pelo campus da universidade. Correndo atrás de nada, né? É verdade. A Mariana Lourdes falou que uma amiga dela conheceu o primeiro marido em um trote, fazendo aquela brincadeira de passar um palito com a boca. Sabe qual é, Walter? É aquela que você pega um palito de dente, quebra no meio, isso, e põe na boca e faz com que um passe... Isso, vai passando pro outro. Tocando os lábios sem distinção de sexo. É, tem isso, porém. Muitos mudaram a vida ali, viu? Teve gente que teve que trocar um enxoval. Um evento que dava fim nos trotes era o Bichurras, né? Bichurras. Que era o churrasco dos bichos, né? Sim. Então rolava ali a libertação dos bichos. Você deve se lembrar a batalha alcoólica que eu tive com o Rambo, né? E que eu venci, você pode ouvir isso no episódio número 44, foi num Bichurras. E muitas vezes, Alexandre, o veterano adotava um bicho sendo seu tutor, né, responsável ali durante o período de zoação. Geralmente essa relação acontecia entre uma bichete gostosinha e um veterano aproveitador, né? É, mas teve um Bichurras famoso aqui na USP, um bicho da Poli, né, os caras jogaram aí na água lá na piscina e o cara não sabia nadar. É, deu merda isso aí. Bom, pessoal, Facebook A Gente em 86, a gente sempre posta com antecedência lá qual será o tema. Quem mandou o tema desta vez, deu a dica, foi a Ludmila Berlucci. Toda segunda e quinta-feira nós temos episódios novos. Tem alguma ideia, mande para falecom@agenteem86. Falando nesse e-mail, ele ainda está aberto para a gravação especial, que acontecerá no próximo dia 10. É, o próximo sábado. Então vocês têm uma semana ainda para mandar e-mail para falecom@agenteem86.com.br. Alguns ouvintes, como na maravilhosa fábrica de chocolate, receberam já um e-mail dizendo que eles vão participar. As inscrições estão abertas ainda. Mande seus e-mails. Se você não for selecionado, não fique triste. É porque tem azar. A ouvinte Mirella Leitão, ela é de Anápolis. Anápolis é em Goiás, né? Sim. Ela nos disse, a história foi até condensada aqui pelos nossos redatores, porque era uma história muito maluca e grande, que um calouro que estava bêbado como um peru antes de morrer ali, estava no carro que ela guiava e que era do pai. Certa hora, o rapaz pressentiu que ia vomitar. e ela ordenou para que ele o fizesse na janela, né? Para que o vômito não pesteasse ali o carro todo, que era um Del Rey do pai dela. Mas a janela estava entreaberta e metade dos espetos de alcatra, linguiça e coxinha de asa que o cara tinha comido no Bichugas, metade foi para fora e a outra metade escorreu para dentro, cara. Ela disse que deixou o maldito na sarjeta mesmo e tratou de achar um lava-rápido aberto naquele sábado, era umas 7 da noite. Ela encontrou em um posto um frentista que topou lavar com um preço equivalente a um maço de Marlboro na cadeia. Ainda bem que ela não teve que pagar como se paga na cadeia, né? Mas parece que a generosa fração do esguicho que saiu pela boca do calor entrou naquele vão do vidro, cara. Se alojou no interior da porta. Conclusão, né? Pra definir. Naquela época, todos os vãos de um carro eram muito maiores do que os de hoje. Exato. Pra concluir, o carro ficou cheirando a queijo roquefort. Até que o pai não aguentava mais aquele azedume e teve que trocar por uma Kombi. E colocou o irmão dela, vagabundo e maconheiro, pra vender caldo de cana na rua. Nesse caso, o bicho deu um up na família. É verdade. Ô Alexandre, um ouvinte anônimo nos deixou um e-mail inquietante. É. Ele disse que no trote dele, 5 veteranas bêbadas se juntaram para fazer ele fumar um cigarro pelo rabo. Hahahaha.